Então, nosso tema dessa noite já é relacionado com o nosso dia de amanhã, é dia de finados. E é interessante que a gente percebe que a humanidade, ao decorrer da história, em todos os tempos, ela sempre teve, carregou dentro de si a compreensão da eternidade do Espírito. Sempre teve uma necessidade de marcar a sua existência, a sua crença, através de algo que não se extinguisse num único momento da vida. Eu digo isso porque a origem desse dia de finados, ela é registrada, né? Ela é bastante antiga. Vem lá do século II, de um povo chamado Celta, que existiu e que eles tinham a crença na vida após a morte, na pré-existência do espírito, da alma, além do corpo. E por causa disso, então, eles celebravam numa data, anualmente, a homenagem que eles faziam, então, para aqueles que já tinham partido. E só depois, muito tempo depois, aí já pela Igreja Católica, no século XI, é que foi instituído, então, o Dia de Finados. E dois séculos depois, marcado o dia 2 de novembro, que é como nós conhecemos hoje. Então, é bastante antigo isso. Como eu disse, a necessidade que nós temos de cultuar aqueles que passaram, que nos deixaram lembranças, que foram importantes na nossa vida, é uma maneira de relembrá-los, de honrá-los, e também é uma maneira de nós exteriorizarmos os nossos sentimentos com relação à nossa própria vida, não apenas aqueles, mas é como se nós estivéssemos fazendo, cultuando algo que depois seria feito para nós também. Então, muitas vezes a gente tem um costume, a nossa sociedade aqui tem um costume de no dia 2, então, ir até os cemitérios, prestar as homenagens àqueles entes que ali estão, cada um da forma que entende, faz isso. Só que muitas vezes a gente acaba não questionando esse costume que a gente tem por hábito. Todos nós entendemos dessa forma que nós não terminamos com o fim do corpo. Nós fazemos uma confusão mental, e é natural isso, entre o indivíduo e o corpo. Nós acabamos dando um valor excessivo ao corpo físico, ao invés de perceber a individualidade da pessoa e aquilo que ela representa realmente para nós. Isso se dá porque o nosso pensamento, ele é muito concreto, muito material. Então, nós temos que ter uma forma para compreender, uma forma física para compreender. A dificuldade de nós mentalizarmos isso de uma outra maneira, para que a gente consiga se libertar um pouco de um sofrimento exagerado que nos acomete quando nós relembramos muitas vezes a data de amanhã, que para muitos de nós nos traz tristeza. A gente percebe isso como um fato triste, lembrando que é um fato natural. A vida e a morte, como ela é tratada, é um fato natural. É a única coisa que nós temos essa certeza durante a nossa vida. A gente percebe, nessa questão de pensar, de entender isso, carregada de sofrimento, que isso, como eu disse, é cultural. Alguns povos agem diferente. Então, nós temos que, de repente, tentar nos libertar, não do sentimento. Não é o sentimento que nós temos por aquelas pessoas ou que outros terão por nós. Não se trata disso, de deixar para trás, mas simplesmente de que forma que nós devemos exteriorizar o nosso sentimento. Deus nos deu uma grande chance nessa encarnação e em outras, que é a de nós podermos conviver com aquelas pessoas ou com essas que estão do nosso lado hoje. É uma grande oportunidade. E essa oportunidade, ela deve ser maior do que a falta. O momento presente do nosso convívio, ele é muito mais importante do que a falta. Quando nós reencarnamos, nós também estávamos numa situação agradável no lado espiritual, mas tivemos que voltar, porque esse é o mecanismo da vida. E também quando nós viemos, nós deixamos lá vários espíritos simpáticos a nós, que tínhamos graus de afinidade por familiaridade, por amizade. E também foi difícil naquele momento, talvez, para eles, para nós, fazermos esse processo de volta. E nós estamos sempre fazendo isso, indo e vindo, deixando e nos reencontrando. Aqueles que nós temos hoje próximos a nós, principalmente nos núcleos familiares, que a gente sempre realça isso, que são os mais próximos, são os mais necessários, são aqueles que a gente tem que olhar com mais atenção do porquê dessas nossas relações. Esses não são tão caros na questão do sentimento. E muitas vezes nós viemos muitos anos, contando na questão cronológica, muitos anos antes deles para preparar a vinda deles, que é o caso dos avós, dos pais, ou de outros até, que muitas vezes nós nos encontramos nascendo em pontos do globo terrestre tão distantes, nós nos reencontramos depois aqui. Tudo isso é para dizer que a morte, como a gente trata, esse fato que nos causa tanta... nos causa algo que a gente não sabe, às vezes, nem explicar direito o que é. É um fato tão natural, e a gente pensa, aquela pessoa que não está aqui comigo hoje, eu sinto falta dela, em que ponto exatamente? O que eu sinto falta? É da presença física? É de ouvir ela? É de ver? O que eu sinto falta dela? Eu disse que o principal é o estar aqui, perto, não é a ausência. Porque se a gente acredita que a vida, ela é espiritual e não material, nós podemos nos reencontrar em vários momentos, matar essa saudade que nós temos. E nós sabemos lá, internamente, que a gente se reencontra. Então, o que a gente tem que, de repente, reformular é a nossa maneira de entender isso. Saber que, assim como nós viemos, ou outros vieram um tempo antes, e, entre aspas, nos afastando um pouco, não tendo aquele convívio tão próximo, tão diário, esse momento é de novo assim. Mas nós temos a certeza do reencontro. E como é que a gente faz, né, para demonstrar esse sentimento nosso, né, essa coisa que a gente quer fazer mais agora que eles não estão do lado do que antes quando estavam, né? Bom, a gente pode aproveitar através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, de realmente valorizar aquela passagem que eles tiveram junto da gente. Porque assim como nós nos importamos com eles, eles também se importam com nós. Os laços de amor, de amizade, eles têm essa característica. Todos nós estamos interligados. E se eles estão se importando com nós também, não seria correto a gente dizer que nós temos que procurar fazer o melhor possível para evitar essa preocupação para eles? Não seria correto dizer isso? ou nós gostaríamos de repente de trazer talvez mais sofrimento aonde eles estão, se preocupando como nós estamos aqui, porque nós ainda estamos sofrendo, porque nós não temos eles perto de nós para abraçá-los. Todos nós temos perdas, né, nesse sentido, mas nós temos que também trabalhar isso. Uma boa maneira da gente trabalhar isso é agora, quando nós estamos lado a lado, de valorizarmos mais o nosso tempo ao lado dessas pessoas. O que que é realmente importante para nós durante a nossa trajetória? Que a gente sempre diz, né? Quando nós vamos, o que que nós carregamos? Nós carregamos aquilo que está, o que é nosso e o que tem dentro de nós, os nossos valores, as nossas ideias, os nossos sentimentos. Então, que a gente possa fazer uma bagagem grande desses valores, que é o que realmente a gente vai carregar. E, de repente, não dá tanta importância para as questões materiais que acabam, às vezes, nos afastando uns dos outros. Isso leva um tempo, né, para a gente digerir essas ideias e fazê-las começarem a criar corpo dentro da gente, né? Mas tudo tem um início, então, que a gente possa começar a fazer isso, para que a gente, no dia 2, não seja um dia de sofrimento, seja um dia de, mais um dia de recordação, mais um dia que a gente possa lembrar com alegria pelos momentos que nós compartilhamos.